prancha que se move. Nego pesadelo para o mundo branco. Negros militantes são capazes muito mais velozes. Eu sei, são dos meus. Negritude, ouço lamentos, brados de guerra. Eis meu povo. Agora é minha lei. Meu cabelo é diferente. A farsa mistura me torna mais gente. Eu sei, são dos meus. Negritude, ouço lamentos, brados de guerra. Eis meu povo. É uma força.